anos, ó Pai. O que nos tornamos? Será que nos lembramos do que um dia fomos? Do primeiro amor, daquela fé sem mácula, onde tudo que tínhamos eram suas palavras. Perdão, pois uma vez libertos do pecado, continuamos vivendo como escravos. Distante do bom pastor, ovelhas desgarradas, como a dracma, perdidos dentro de casa. Meu Deus, com paixão, nos apostatamos. Demos ouvidos aos homens e aos seus enganos. Tradicionais pentecostais, somos tantos. A maioria de nós já não são mais bereanos. Perdão pela avareza, ambição e cobiça. Por enchermos mais gasofiláceos do que barrigas. Que um dia nos lembremos de onde caímos e voltemos ao verdadeiro e único caminho. Perdão, abra meus olhos pra que eu possa ver. Eu te quero, Pai. E os meus ouvidos pra que eu possa te ouvir. Te quero, Pai. Toma o lugar que é teu em nós, Senhor. Meu Deus, meu Pai, me perdão. Perdão por ter fechado a porta e fingir não ouvi-lo bater do lado de fora. Sente-se à mesa conosco, renova a comunhão. A mesa está vazia e nos falta o pão. Lágrimas rolam em minha face, expondo a minha dor. Dor de um filho que os braços de seu pai deixou. Transforma o meu ser, restaura meu coração. Eu ainda procuro seus pedaços pelo chão. Perdão, pensei que poderia caminhar sozinho. Andei milhas, mas andava longe do caminho. Andei errante, pois desprezei suas palavras. Te busquei em lugares em que o Senhor não estava. Reconheço quem sou, que sem ti não sou nada. E tudo que eu preciso me foi dado de graça. Perdão ao Pai, eu só confesso e peço. Ouça a oração que faço em meus versos. Perdão, abra meus olhos pra que eu possa ver.